em seu 13º ano no ar, pela Rede USP de Rádio, Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM Supercap, a nossa querida São Paulo, e Rádio USP FM Ribeirão Preto, a capital do chope, a capital do café. E esse e-mail vem lá da capital do chope, a capital do café, a nossa colhedora Ribeirão Preto. Quem nos envia o mesmo é o gentil ouvinte que diz que Ribeirão Preto também amanhece ao som desta pedida radiofônica e ele, aos domingos, fica sempre a sintonizar a nossa 107,9 lá de Ribeirão para ouvir no Jardim Coreto a música e a saudade. É ele, o senhor Aparecido Pérez dos Santos, que quer ouvir do Ari Barroso, musicólogo, arranjo do Enrico Simonetti, com Orquestra e Coro RGE, Os Quindins de Iaiá, que grava maravilhosa. Pocho, aqui com seus músicos. Pocho, regendo a sua orquestra. Do sambista saudoso Monsueto Menezes, A Fonte Secou. Tudo isto para ele que reside em Ribeirão Preto, que está em nossa sintonia pela 107,9. Novamente, a Orquestra e Coro RGE. Desta feita, a Valdemir Lenque, do sambista saudoso Geraldo Pereira, Falsa Baiana. A fonte secou. Pela Rede USP de Rádio, você está em sintonia ouvindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Esse cartaz relata musicalmente para os nossos ouvintes as músicas que o rádio tocava nas décadas de 20, 30, 40, 50 e 60. Mas vamos nós com a música. Sr. Roberto de Souza conosco, ele reside em nossa cidade e ele nos envia um simpático e-mail dizendo que suas amizades, seus familiares todos sintonizam a nossa emissora e curtem aos domingos, das 8 às 10 da manhã, Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. E para ele, o nosso gentil ouvinte, o Sr. Roberto de Souza, que está conosco, Alaide Costa, gravação antológica, aqui com um conjunto que infelizmente não existe mais, titulares do ritmo, do Oscar Castro Neves. Note bem a maravilha desta interpretação da Laide com os titulares, onde está você? Para ele, o Robertinho, que está em nossa sintonia, a dama de encantado, a saudosa Araci de Almeida. Canta, do Paquito, o seu grande sucesso carnavalesco, Não, não me diga adeus. Thank you. Com gravações autênticas e originais, você está curtindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Porque você não ouve uma música qualquer. Nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Juninho, vamos para o intervalo e na volta, Roberto Silva, Agostinho dos Santos e novamente ele, Calbi Peixoto.